Acı. Já foi avisado, mas muitos estão chegando agora, então. Esta palestra vai ser canalizada, já está canalizada. Quem está aqui é Osho sim. Osho? Não existe falange de Osho, só existe um Osho. E nós estamos aqui neste trabalho, na casa plataforma de oração, sim. Osho, Akhenaton, Nefertiti e muitos outros. E outros que ainda vão se apresentar, que ainda não se apresentaram. Sim, ele vai canalizar com toda a espiritualidade. Ele vai incorporar quantos espíritos forem necessários, porque nós estamos numa quebra de paradigmas, numa quebra de idiotice. Porque agora chegou a hora de crescer. Já não tem mais tempo para ser criança, já não tem mais tempo para engatinhar. Chegou a hora de crescer. Mundo regenerado não tem criança. Mundo regenerado não tem provas e expiações, porque quem tem que passar por provas e expiações são crianças espirituais, porque adultos espirituais não precisam passar por provas e expiações. Quem precisa passar por provas e expiações é criança pirracenta, é criança desobediente, é criança rebelde. São esses que precisam passar por provas e expiações. Então, nós não vamos usar determinadas frases e dizeres ao pé da letra, como temos que levar tudo para o crivo da razão. E com essa frase, todos nós nos tornamos céticos, incrédulos e não acreditamos em nada. Temos que levar tudo ao crivo da razão. Tudo vira mistificação. Tudo vira mentira. Por causa dessa frase, que não foi muito bem compreendida. Prefiro negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Prefiro rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso nos torna céticos, distante de Deus e também incrédulos. E doutrinários. Doutrinários. Tá igual os evangélicos, quando estão agarrados à doutrina, que pegam a Bíblia e dizem que estão sob a palavra de Deus. Vocês estão sob a palavra de Kardec. Vocês fizeram do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia dos evangélicos. Vocês fizeram dos seus mentores os santos da religião católica e esqueceram de Deus. Assim como os umbandistas fizeram dos Exus, das pombagiras, dos pretos velhos, o seu Deus. Esqueceram do Altíssimo. Não existe mais Altíssimo. O que existe, e todos os poderosos, são os mentores. Sendo que os mentores, em sua grande maioria, são espíritos, como todos vocês. Só estão fora de um corpo físico e estão muito longe da perfeição, estão muito longe de atingir a angelitude. E muitos de vocês que veneram Exus, Pombagiras e os seus mentores, Bezerra de Menezes e outros, muitos de vocês vão se decepcionar quando chegar no plano espiritual e ver que se trata de pessoas comuns que estão em progresso, que estão em crescimento, assim como vocês. Muitos de vocês vão se decepcionar quando descobrir que o seu Exu não passa de um espírito familiar. E em muitos casos, você é muito mais evoluído ou evoluída do que o Exu que trabalha contigo, ou a Pombagira. Os espíritos superiores. Vamos acabar com a criancice. Os espíritos superiores, os imortais, os espíritos da luz, os anjos não estão no céu. Estão todos aqui na dimensão física, na crosta planetária, e estão lá nas trevas. Eles estão no abismo, fazendo caridade, aplicando a fraternidade, distribuindo o amor, orientando espíritos, resgatando espíritos, enquanto houver espíritos sofrendo no umbral, nas trevas, no abismo, sempre haverão lá enfermeiros, médicos para acolherem, acudirem, resgatarem, porque eles são bons. Os bons espíritos estão lá. O céu está vazio. Esse rapaz aqui que eu estou usando, o espírito dele, vive lá embaixo, combatendo o mal e resgatando irmãos, evangelizando, trazendo aqueles que estão nas trevas para a luz. E isso ele já faz há muito tempo. Há muito tempo. Essa encarnação não poderia passar em branco. É mais forte que ele. Ele não vai conseguir deixar de fazer. Ele vai falar, hoje eu não vou. Quando vê ele está dentro do carro e está aqui dentro, ele não vai conseguir. É mais forte do que ele. Ele não pode guardar essa luz só para ele. Ele precisa distribuir essa luz. Se ele não distribuir essa luz, ele fica louco. Ele não vai sossegar enquanto esse mundo não se tornar regenerado. E quando ele se tornar regenerado, ele não vai sossegar enquanto este mundo não se tornar ditoso e feliz. E quando esse mundo se tornar feliz, ele vai querer ir para um outro que ainda não é regenerado e não é feliz para fazer com que ele se torne regenerado e feliz. E vai passar por tudo isso de novo. Vai passar por um monte de gente escarnecendo, humilhando, xingando, debochando, médiuns famosos, vai incorporar o espírito de outros médiuns do outro planeta, vai canalizar o extraterrestre de outros médiuns de outro planeta, vai passar por tudo que passou aqui de novo. Porque quem faz isso, essas atitudes dessas pessoas, é de crianças espirituais, espíritos que estão no planeta certo. Provas e expiações. Condiz com a imperfeição deles. São espíritos imperfeitos. Imperfeitos. Sim, são espíritos imperfeitos. Que incorporam entidades venerandas. Que as entidades venerandas incorporam neles. E os extraterrestres de quinta grandeza canalizam com eles. Justamente para ver se consegue trazer eles para a luz. Porque está difícil. Está difícil. Porque imagina. Espíritos que foram responsáveis pela destruição de planetas inteiros, pelo assassinato de um monte de gente em outros mundos. E olha que mesmo espíritos amorosíssimos incorporando, canalizando, o mal é tão forte que permanece. Permanece. Um espírito, quando está na erraticidade, quando ele está desencarnado, na erraticidade, no plano espiritual, o espírito escolhe as provas às quais ele vai passar. Ele escolhe no plano espiritual. É claro que, se ele for um espírito muito endividado, se ele for um espírito extremamente endividado e as provas, as quais são muito grandes que ele tem que passar, não dá para fazer tudo numa encarnação, porque ele não vai aguentar. Então vai ter que dividir essas provas em parcelas, em várias encarnações, porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus é bom. E Deus ainda reduz, ele fala assim, olha, se você fizer tudo certinho, eu reduzo essas suas provas de 100% para 20%. Se você fizer tudo certo, eu reduzo. A gente queima isso, senão vai demorar uma eternidade para queimar. Porque imagina uma pessoa que foi responsável por dizimar milhões, bilhões de vidas em um planeta. Vocês acham que demora quanto tempo para resgatar tudo isso? Quantas encarnações são necessárias para resgatar tudo isso? Quantos séculos, quantos milênios serão necessários para resgatar um momento, um instante? Quantos milhares de anos serão necessários para consertar um instante, um botãozinho que apertou e explodiu tudo? Quantos milhares de anos serão necessários para consertar tudo isso? Então, ele escolhe as provas lá no plano espiritual. As provas que ele vai passar. E quando o espírito está na matéria, está encarnado, ele não pensa assim. Ele quer satisfazer os prazeres da carne, ele quer o bem-estar dele. Mas quando ocorre o desencarne, ocorre o desenlace do espírito com o corpo físico, do espírito com a matéria, e o espírito sai da ilusão, porque isso aqui é ilusão, e ele sai da ilusão e se depara com a realidade, cai na real que ele é espírito e vê as coisas com clareza, não pense vocês que ele vai pedir para passar por uma provinha, não. Ele vai chegar lá e ele vai falar: eu quero passar por todo o sofrimento do universo quando eu encarnar. Ele fala: eu quero passar por muito sofrimento, porque eu quero resgatar logo tudo isso, porque aí ele vê a besteira que ele fez, gigantesca, por causa de palhaçada, por causa de sede de poder, por causa de orgulho, arrogância. Ele vê a besteirada toda que ele fez. E lá em cima falam: não. Vamos fazer o seguinte, você vai vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem pequeno, não é assim exatamente desse jeito. Precisaria de milhares de reencarnações, milhares para um espírito desse. Mas a espiritualidade fala assim, eu vou falar assim para que fique fácil, só para que fique fácil. Olha, são 10 encarnações, não é 10 não, é muito mais, mas vou falar, são 10 encarnações que você tem que passar aqui para você queimar tudo isso. Então vamos botar 10% numa encarnação, para você queimar, mais 10% na segunda, até a décima, para chegar aos 100% de tudo que você precisa queimar. Ele lá se desespera, ele fala: não, bota 50, bota 60 já lá na primeira. Aí a gente bota só 10, bota 10%. Quando chega aqui, ele não queima nenhum por cento. Porque quando as provas começam a acontecer, começa a chorar, começa a olhar para o céu e perguntar: ah, Senhor, por que que isto está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? E já reclama do 1%. É claro que quando um espírito chega no plano espiritual e ele não tem a lucidez necessária, ele não tem o esclarecimento necessário, é um espírito ignorante, um espírito ainda muito primitivo, ou um espírito que está com uma má vontade muito grande, as provas são impostas. Deus, é como se Deus dissesse: não, você vai encarnar e acabou. Tem que queimar isso aí. Vai lá e reencarna. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Vai reencarnar. Porque tem que progredir. É inevitável. O progresso é para todos. Vai progredir. Tem que progredir. E vocês que têm... me desculpe se o meu modo de falar vai... Porque não sou eu que estou falando através do Pedro, não. O Pai Zé Pretinho também está aqui. O Pai João de Aruanda continua aqui. E tem outros... Então, o jeito de falar vai mudar. Tem ET também. Tem ET loura, alta, bonitona, com macacão azul colado no corpo. Ela está aqui. Ela está. E esse aqui não quer ficar famoso, não quer ficar rico com espiritualidade, não quer ninguém caindo aos pés dele, venerando ele como um Deus. Isso é coisa de criança. Isso aqui já passou dessa fase. Isso é coisa de criancinha. Coisa de criança. E para tudo isso estar acontecendo e esses espíritos estarem aqui, alguma coisa tem. Porque o trabalho aqui não é brincadeira. E o Cristo movimentou tudo isso porque tem um motivo. Ah, é um grande ensinamento. E esse ensinamento vai chegar. E vai abalar as estruturas deste país. Do país. E depois do mundo. Ah, fala, fala, não acontece nada. Ah, eu não aguento mais. Ah, 5 anos já falando, não acontece nada. Deus escreve certo por linhas tortas. O que será que vai acontecer daqui a mais 5? O que será que vai acontecer daqui a 10? O que será que vai acontecer daqui a 20? O que será? Isaías, lá atrás, já anunciava a vinda do Cristo. Há muitos séculos atrás. Chamavam Isaías de quê? Maluco. Porque Isaías morreu e o Cristo não veio. Só que esse aqui, ele não vai morrer e as coisas não vão vir, não. Ele vai estar bem forte. Vai, com bastante whey protein, com bastante creatina, com bastante albumina, bem forte. Porque vai ser na encarnação. Vai ser na encarnação. A gente não vai esperar 100 anos, 200, 500, não. É agora, acabou o tempo. Acabou o tempo. Não tem mais tempo. Tem gente que está desencarnando e já recebe notícia. Ó, tchau, vai embora. Já entra na nave lá. Tem gente que já vai adormecida, entra numa cápsula de criogenia, vai dormindo porque o negócio está feio, tem que adormecer o cara e preparar para reencarnar em outro planeta, porque o negócio está tão ruim que só assim. E aí reencarna ele lá no meio dos australopitecos e ele já chega lá como fera, destruindo tudo, destroçando todo mundo, fazendo tudo que ele gosta de fazer. Externando toda a sua essência espiritual. Porque o que, que vocês acham quando a gente pega uma pessoa dessa aqui, que parece uma besta encarnada, que esquarteja os outros, que bota a pessoa dentro de um monte de pneu e queima, é uma pessoa que faz isso, que destroça animaizinhos, que tortura animaizinhos, que fica cortando as patinhas dos cachorrinhos em vídeos no YouTube, que faz essas coisas, o que, que você acha que é um espírito desse? Que bate em criancinhas, que pega o neném e quebra o neném todo na pancada? O que, que vocês acham que é um espírito desse? Assim que ele é reencarnado num corpo de um macaco, de um primata, nesses planetas primitivos, assim que ele é reencarnado no corpo de um australopithecus de outro planeta, ele já acorda quando ele cresce um pouquinho, quando está bebezinho, não, né? Cresceu um pouquinho, ele já está destroçando os outros todos, deixando a essência dele, besta, falar mais alto. Porque essa pessoa é isso. Essas pessoas são isso. Essas pessoas são isso. Por que, que a gente está falando toda hora de exílio planetário? Porque é o que mais está acontecendo. Porque está um monte de gente na berlinda para isso. Então a gente vai continuar falando disso. Porque Deus misericordioso, ele tenta até o final, até o fim. Tem gente que vai desencarnar e vai para outro planeta, mas o planeta que a pessoa vai é só 50 anos mais atrasado do que a Terra. Porque falta só um pouquinho para ela continuar aqui. Como ela não... Falta só um pouquinho, 50 anos é só um pouquinho. Nós estamos em 2022, diminui 50 anos. Não é tão atrasado assim. Não é tão atrasado assim. Então falta só um pouquinho. Então ela vai falando em cima, ó, você vai para o planetinha lá, que está como se fosse a Terra na década de 1970. Você fica lá esses 50 aninhos, aí você, depois você volta para a Terra. Se você melhorar nesses 50 ou uns 100 anos que você vai ficar lá, você fica lá um pouquinho, fica lá uns 200 anos, vou te botar lá umas 3 encarnações só, 2, porque falta pouquinho. Aí você volta para a Terra. Tem outros que vai para um planeta que é como se fosse 300 anos mais atrasado que a Terra. Tem outros que é 500, tem outros que é 1000. Só que tem outros que é 2.000. Tem outros que é 30.000, 40, até 50.000. Vai lá, entra na internet, vasculha, cava, pesquisa como é que era a Terra há 50.000 anos atrás. Vai lá para ver. E época de Jesus, há 2.000 atrás? Acha que era tudo bom? Aqueles soldados romanos lá, se você esbarrasse neles ou pisasse no pé deles, eles puxavam a espada e arranca a tua cabeça fora. Eles eram assim, truculentos. Era muito mais primitivo. Eles eram assim. Eles eram isso. Imagina da época de Akhenaton. E ele é bem amoroso. Imagina um cara amoroso, totalmente amoroso, fraterno, no meio de um monte de fera encarnada, que só queria saber de guerra. Que um deus para ele, para ser um deus poderoso, tem que ser um deus que patrocina guerras. Ele não tem nem ideia de quem é Deus, que é puro amor, o verdadeiro Deus. Isso demonstra a primitividade. E vocês acham que de 3.000 anos para cá é muito tempo? Para a espiritualidade, para o universo, 3.000 anos não passa de 3 minutos. Não passa de 3 minutos. Só que as coisas têm que correr. As coisas têm que mudar. Não pode ficar arrastando. Senão não cresce nunca. Não cresce. Não cresce. Sabe o que, que os humanozinhos de agora, de 22, de 2022, sabe o que, que eles estão fazendo? Sabe o que, que os humanozinhos já são capazes de fazer? Mudar o clima do planeta. Ou vocês acham que os cataclismos que acontecem, tsunami, maremoto, terremoto, furacão, que é só tudo natural, que faz parte dos cataclismos que Ramatiz disse. Os cataclismos não vai ser tudo de uma vez só, vai ser em parcelas. Leia os livros de Ramatiz. Vai ser devagarzinho, em ordem. O planeta não vai acabar, não. Vai ser um furacãozinho aqui, uma tsunamizinha ali, porque é tanta maldade, né, que o planeta responde, né? Como é que ele responde? Tsunami, furacão... São vocês que fazem isso acontecer, a humanidade que faz isso acontecer. Continuem violentos, agressivos, orgulhosos, batendo em criancinha, invejosos, ciumentos. O planeta vai continuar respondendo. Vai continuar. Aí tem enchente, períodos de estiagem. Vocês acham que isso tudo é só natural? Sim, tem natural, sim. O planeta responde. Só que os humanozinhos, como eu disse, já conseguem mudar o clima do planeta em nome de uma ciência sem ética, em nome da ganância, em nome de uma política do diabo, né? Em nome da economia, né? Dinheiro para o bolso deles, e em nome da guerra. Para fazer mal a um outro país, que é inimigo deles, eles fazem sem outro país perceber. Muda o clima? Aí acontece tsunami lá, maremoto, terremoto, eles acham que foi natural. Não, é um paizinho atacando o outro, sem que eles percebam. Porque se eles não perceberem, eles não vão contra-atacar, eles vão achar que foi um evento natural. Aí eles destroem o país inimigo e nem desconfiam que foram eles que fizeram aquilo. Estados Unidos, Rússia, União Europeia e China. Eles têm mais de 20 transmissores gigantes, tá? Que emanam ondas elétricas de frequência baixíssima na ionosfera. Muda toda a corrente de ar da atmosfera do planeta. As correntes de ar é carregada de partículas de água. Essas ondas elétricas de baixíssima frequência, elas são mandadas a mais de 3 milhões e 500 mil volts. Só que em baixa frequência, tá? num raio de 150 quilômetros, do nível do mar para cima, num raio de 18 quilômetros. Imagine o estrago que não faz. Lembra do furacãozinho Katrina? Furacão Katrina nos Estados Unidos, na costa sul e sudeste dos Estados Unidos? O que será que foi o Katrina, hein? Que morreram 1.800 pessoas, desencarnaram 1.800, totalmente despreparados para uma vida extrafísica. Pessoas que buscavam, alguns buscavam o espiritual daquela forma católica, né, infantil, né, de anjinho, santo, outros nem queriam saber de espiritualidade, desencarnaram de repente, de forma brusca, aportaram todo mundo em outra dimensão, porque só o corpo morreu, aportou todo mundo em outra dimensão, totalmente despreparados para uma vida extrafísica. Tristes, outros com raiva, outros indignados. Imagina como é que um espírito, no plano espiritual, sentindo essas coisas, o que não acontece? E a gente ali, calma aí. E não adianta, não quer ouvir, não. Está achando que eles vão vir querendo ouvir? Porque muitos desses estão ligados à matéria. Aí fala que quer ir na mãe, que é o pai, que é a filha, que é o filho. Não aceitam o desencarne, não. Não aceitam, não. Agora, quem está espiritualizado e desencarna de repente, vai perdoar todo mundo, vai entender o que aconteceu, sabe que a separação é momentânea, que depois todo mundo vai se encontrar no plano espiritual, porque essa vida aqui é um sopro, é um puff, é um segundo. Quem está espiritualizado vai agir de outra forma, aí é diferente. Mas quantos são espiritualizados, gente? Se aqui no Brasil, que era para ser a pátria do Evangelho, está virando uma pátria de trevas, já virou pátria de trevas, pátria do Evangelho coisa nenhuma. Aqui só tem corrupção, tráfico de drogas, morte, assalto, roubo, assassinato, pátria de trevas. Os próprios que vieram para ser os precursores da pátria do Evangelho são desunidos, digladiam-se entre si, debocham dos outros no YouTube, debocha que o outro está canalizando Jesus, que o outro está, que Deus está falando através dele. Cadê a fraternidade? Cadê a pátria do Evangelho? Pátria de trevas, onde os interesses falam mais alto. Aí grava videozinho no YouTube aí, dizendo que está fazendo caridade. Não, a gente está ajudando aqui, ó. É, tem comida vindo para os desabrigados, para os animaizinhos e tal. Aí todo mundo acha que é bonzinho, que é anjinho. Se conhece um espírito pela sua conduta, pelas suas atitudes, não adianta ficar fazendo bem. Vai ser levado em consideração? Vai, tem que ajudar mesmo. Mas o espírito, ele é conhecido pela sua conduta, pela sua moral. Lá em cima, não manda quem tem mais conhecimento, não. Manda quem tem mais moral. É claro que o conhecimento é levado em consideração e é usado, sim. Com certeza, o conhecimento é usado. Mas lá em cima, quem param assim para você e abaixam a cabeça para você te respeitando, é tua moral. Sem moral, tu não é ninguém. Não tem moral nenhuma. Tu não é ninguém. Eles não te respeitam. Não te respeitam. O Pedro não sabe o que é isso aí que vocês vão falar. Pode começar. Vamos juntos. Então, o assunto vai ser glândula pineal. Será que eu sei alguma coisa disso? Será que o Pedro sabe? Deve saber, sim. Pode começar. Já estudou bastante. Pode começar. Nós vamos sentar aqui. Ele vai sentar. Então, vem. E é interessante falar da glândula pineal, porque, pelo que eu estudei, assim, que eu vi um vídeo só, porque, às vezes, eu vejo muita coisa e acabo vendo muita informação e não absorvo nada. Então, eu vi um vídeo só de um médico E eu achei muito interessante que é um médico, mas é um médico que vê o lado espiritual também, né? Ele tem um instituto, né, de medicina integrativa, que vê o ser humano de maneira integral, que vê o lado não só o físico, mas também o espiritual, que vai ser como vai ser no futuro, né? A medicina e toda a ciência. E a glândula pineal, ela é exatamente a glândula que a parte física do nosso corpo, que fica no cérebro, que faz a ponte entre o mundo físico, entre o mundo material e o mundo espiritual. Ela funciona como se fosse uma espécie de antena, que ela capta o campo, através do campo magnético, as ondas, as emanações energéticas que vêm do astral. Ela capta e, através de microcristais que ela tem dentro dela, ela passa para o nosso cérebro físico, e o nosso cérebro físico decodifica essas energias que vêm através de ondas do astral. Né? E essa glândula também atua no corpo físico, produzindo a melatonina, que é o hormônio responsável pelo nosso sono, né, que começa a ser produzida quando escurece, por isso que é importante a gente desligar celular, não ficar vendo televisão, nem deixar a luz ligada até muito tarde. Fazer toda uma preparação na hora de dormir, porque a melatonina começa a ser produzida quando o ambiente está escuro. Se a gente apagar todas as luzes aqui, essa glândula vai começar a produzir a melatonina para a gente dormir, que tem um pico de produção de melatonina às 10 da noite, por isso que esse é o horário ideal para a gente dormir. E ela também produz a serotonina. Começa a ser produzida de manhã, por volta das 6 horas. E a serotonina é um hormônio que regula o humor, regula nosso bem-estar, né? E então ela é responsável por produzir esses dois hormônios. Uma coisa que é bem interessante da pineal, que ela trouxe a questão. Antes de você falar isso, já entenderam o que é a glândula pineal, não é? Capta ondas. Todos vocês têm glândula pineal. Todos vocês. Então, todos vocês captam ondas mentais dos espíritos, inclusive ondas mentais dos encarnados. Vocês captam. Porque o pensamento é energia, né? Por que o pensamento é energia? O pensamento, ele é capaz de movimentar a matéria. E a gente pode ver isso fisicamente com o exame. Tem um tipo de tomografia que a gente faz no nosso cérebro. E se você está pensando em alguma coisa ou imaginando algo, aquela área relacionada àquilo que você está pensando ou imaginando, ela tem uma irrigação de sangue aumentada. Então, você tem um consumo de glicose e de oxigênio naquela região do cérebro. Ou seja, pelo pensamento, pela mente, a gente movimenta a matéria. Porque tudo é uma coisa só, na verdade. Então, agora vamos ao Livro dos Espíritos. Na pergunta que diz: qual é a intensidade que os espíritos influenciam as nossas vidas? Resposta: muito mais do que vocês imaginam. Eu diria que os espíritos vos dirigem. Então, ele transmite os pensamentos dele para todos vocês. Vocês que têm que ser discernimento, se vocês vão seguir os pensamentos ruins ou os bons. Então, quando você tem uma ideia de brigar com uma pessoa, ofender uma pessoa, tem uma ideia de roubar, matar, fazer mal à sua mulher, bater na sua mulher, trair a sua mulher, a mulher trair o seu marido, bater na criancinha, matar o animalzinho, sim, pode ser da sua própria mente, porque você pode ser uma coisa bem ruim, sim, pode ser da sua própria mente. Mas quando você tem uma ideia dessa, sabe o que, que acontece? Os espíritos desencarnados, eles captam o seu pensamento, eles se aproximam de você pelo seu hálito mental, pelo que você pensa, pelo que tu vibra, pelo que tu emana. E se eles são, se você quer assassinar a criancinha, se o espírito é assassino de criancinhas, ele vai se encostar em você, ele vai ser chamado, você chama ele. Por isso que os trevosos, quando manifestam nos médiuns em centros espíritas, eles falam: não, ele me chama. Quando ele bebe cerveja, ele está me chamando, ele que me chama. Ah, ele quer assassinar? Chamou o assassino. Então, médium, quando você grava um vídeo no YouTube para falar de um trabalho sério que a sua língua coça e que você tem que falar que o médium fulano de tal está canalizando com Jesus Cristo, ô médium, o capeta está do teu lado, porque o capeta sabe o que, que é esse trabalho aqui, que o trabalho é da luz, está incomodando. Então ele vai usar os instrumentos dele encarnado que pensa como eles, né? Espírito imperfeito. Você não disse que isso é espírito imperfeito? Então, o espírito que está te influenciando também é um espírito imperfeito que você conhece muito bem, né? Os levianos, os neutros, está lá, né? Em Kardec, né? Na escala espírita. É, o Pedro conhece, eu também. Então, quando você faz isso, os das trevas não querem isso aqui. Eles usaram você. Usaram você para falar isso. Coisa, não? Mas você faz caridade. Você faz caridade, você incorpora entidades venerandas. É, mas você entrou em sintonia com eles, médium. Não importa que você faz caridade e incorpora entidades venerandas e faz o bem para os outros. Entrou em sintonia. E isso você conhece. É a faixa vibratória, né? Tudo no universo é sintonia. Entrou em sintonia com as trevas, vai ser usado pelas trevas para julgar, para escarnecer, né? Para falar mal, porque os espíritos venerandos não fazem isso, porque eles são bons espíritos. Ah, mas você mesmo disse, você está na escala dos inferiores, dos imperfeitos, então faz jus mesmo à escala. É bem coisa de demônio mesmo encarnado, é coisa de capetas, é coisa de diabretes encarnados que estão tendo uma chance para serem médios, para ver se melhora um pouquinho, para ver se sobe um pouco na escala espírita. Pode continuar. Então, tudo é questão de sintonia. E a nossa mente, a nossa consciência, né, ela não é produto do cérebro. Pelo contrário, na verdade, o cérebro é instrumento da nossa mente, da nossa consciência. Assim como o nosso corpo inteiro, né, é instrumento do que a gente verdadeiramente é. E a partir da mente, do que a gente pensa, a gente influencia, influencia no físico, no cérebro, né? E a gente vai condicionando o nosso cérebro ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, né? Muitas vezes, se a gente não se observa, quando a gente age no automatismo, como a Sabrina comentou ontem, a gente condiciona nosso cérebro a pensar de determinada maneira. E o cérebro vai pensando aquele, como um disco arranhado, a vida toda, pensando a mesma coisa a vida toda e captando só o mesmo tipo de energia, né? Porque a gente tem até 90 mil pensamentos por dia. Muitos a gente nem percebe. Muitos vêm, a gente vai captando e nem percebe. E muitas vezes a gente fica o dia inteiro, vários dias, todos os dias, repetindo a mesma coisa na cabeça. Aqueles pensamentos de baixa autoestima, de insegurança. E o que, que isso faz? Isso ativa no nosso cérebro vias, circuitos neuronais que condicionam o cérebro a pensar mais ainda nesse sentido. Ou seja, quanto mais você tem pensamentos negativos, de baixa autoestima, de insegurança, de medo ou qualquer coisa, mais você está condicionando o seu cérebro a ter pensamentos nesse sentido. Mas o contrário também acontece. Quando a gente condiciona nosso cérebro a pensar coisas boas, a ver o lado positivo da vida, a procurar soluções ao invés de problemas, a buscar o crescimento, a gente também ativa circuitos no cérebro responsáveis por estar sempre procurando o lado positivo das coisas, buscar o crescimento, né? Então, é muito importante a gente estar atento ao que a gente está dando corda. O que a gente está captando e o que a gente está alimentando. Porque os espíritos nos dirigem, sim. Mas nós temos a nossa parte também de escolher o que a gente vai alimentar. Exato. É por isso que eu disse que eu ia gravar esse vídeo junto com elas. O Pedro não sabia o que elas iam falar. O Pedro achou que esse negócio da glândula pineal ia ser outro dia, que elas tinham preparado um outro estudo. É por isso que eu disse que eu ia participar. Pode continuar. Isso é para o seu bem. Não é para te afrontar, não é para te criticar, é para o seu bem, para o teu conserto. Porque já que os outros que estão ao redor não têm coragem de te educar, nós, a espiritualidade, nós e o rapaz, porque ele é instrumento e ele está trabalhando junto com a gente, o Pedro e todos nós da espiritualidade, vamos educar você. Então, a Júlia, ela falou um pouquinho da glândula pineal, não só na parte dela ser uma glândula, mas também dela ser um órgão sensorial da captação. Vou falar um pouquinho da função da glândula pineal no nosso corpo, tá? Ela tem uma função endócrina, ou seja, nessa função endócrina, ela regula muito na parte da puberdade do adolescente, no sentido sexuais, na parte fértil, né? E também na questão da nossa ovulação, nós mulheres na ovulação. Então, a ovulação, ela tem 28 dias, que corresponde a um ciclo lunar. Então, lunar, a gente já vê a questão da glândula sobre a influência do magnetismo da Lua, tá? Do Sol, das estrelas. Então, por isso que ela é um órgão sensorial. Capta informações astrofísicas do Sol e da Lua, né? Então, o Sol regula o ciclo circadiano, que é o ciclo dia e noite, que teoricamente a gente deveria estar acordado enquanto o Sol está brilhando e dormindo enquanto tá escuro, né? E é nessa produção desse hormônio da melatonina que o Sol influencia também. Um exemplo da influência do magnetismo da Lua é a gravidez. A gravidez, ela tem um ano lunar. Então, vocês já viram, né, no, nos povos indígenas, fala assim, daqui a tantas luas, né, a criança vai nascer. A Índia vai parir. Conectados com a natureza, né? Exatamente. Os índios têm essa conexão muito forte com a natureza. Então, eles sabem, daqui a tantas luas, a criança vai nascer. Se baseiam pelo ciclo lunar. Como ela falou, né, da questão da preparação do sono. E uma coisa bem interessante é a pineal, ela tem formato de uma pinha, ela fica no centro do nosso cérebro, né? Tanto se você, né, daqui do olho, né, no meio do olho, bem aqui no centro do nosso cérebro. Quando as linhas se cruzam é onde ela fica. Exatamente. E quando nós somos crianças, a pineal, ela é maior. Ela tem um tamanho maior e ela não está tão calcificada. Então, por isso que a criança, ela tem uma conexão com o plano espiritual muito forte, muito grande. Aí, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai diminuindo de tamanho, tá? Não todas, elas não têm o mesmo tamanho, tá, gente? Para cada um, apesar dela ser pequenininha, mas ela vai ter um tamanho diferenciado para cada um, tá? Então, ela vai diminuindo de tamanho, e se a gente não cuidar da pineal, ela pode vir a calcificar, ficar mais lenta. Funcionamento dela ficar mais lento, tá? Então isso pode acontecer, sim. Então, assim, é a questão da alimentação, que é muito importante. Quem vai falar sobre isso, sobre alimentação, vai ser a Cláudia, porque a Cláudia é nutricionista. Então ela vai falar depois sobre a alimentação, dar dicas de alimento, tudo isso, que é legal fazer, quais são os alimentos que podemos estar utilizando para ajudar no bom funcionamento da nossa pineal, tá? A pineal, voltando para a parte sensorial, receptiva dela, ela é o único órgão do nosso corpo que se relaciona com a dimensão espaço-tempo. Que é essa dimensão espaço-tempo? É a partir da quarta dimensão. Nós estamos na terceira. Então, a pineal é que nos ajuda conectar com essa dimensão espaço-tempo, que é a partir da quarta dimensão, tá? Ou seja, a partir da quarta, quinta, sexta e assim por diante, tá? É, como é que funciona isso? É como ela explicou a questão da captação da pineal, do magnetismo, né, do mecanismo. Esse vídeo que eu vi desse médico, eu vou até falar o nome dele, porque é muito, muito bom. E ele tem um canal no YouTube, o nome dele é Sérgio Felipe de Oliveira. Quem se interessar por essa parte da ciência relacionada com a espiritualidade, que é a ciência do futuro, e o futuro se faz agora, pode ir lá no canal dele, que tem muita informação, tem muita coisa, é muito bom. Né? O que ele fez? Ele estudou muito o cérebro, e ele fazia umas pesquisas com o cérebro, né, de cadáveres, lógico, que ele abria para fazer pesquisas, e aí ele tirou a glândula pineal de diversos corpos e foi estudando a estrutura física dessa glândula pineal. E ele viu que, quando ele cortou a glândula, ele viu que dentro dela existem diversos microcristais. E que, diferente da glândula em si, a glândula ela atrai o campo magnético, ela capta. Os microcristais que tem dentro dela, eles repelem. Então, o que acontece? A glândula atrai as ondas. Dentro dela, essas ondas batem em cada microcristal, só que cada microcristal ele vai repelindo. Então, bate em um, repele para o outro. Bate no outro, repele para o outro, repele para o outro, repele para o outro. E ali se forma o que ele chamou de sequestro do campo magnético. Sequestro do campo magnético. E, a partir disso, essa informação vai para o cérebro e o cérebro físico decodifica a informação. É assim que a gente capta o pensamento de encarnados ou o pensamento de desencarnados, que é tudo energia, tudo enérgico. Antes de você falar, me desculpa, interrupção. Voltando para as provas. O espírito, no plano espiritual, quando está desencarnado na erraticidade, ele pede para passar por determinadas provas. Então, você não pode dizer que, quando acontecem determinadas coisas com você, que você chama de ruins, que nós não vemos como ruins, nós vemos como ajuste. Ajuste. Nem sempre são as provas que foram programadas no plano espiritual. Muitas coisas ruins que acontecem com vocês foi por causa do seu livre-arbítrio, por causa da tua escolha. Eu vou dar uns exemplos. Se você resolve pegar um carro e andar a 300 km por hora, você está assumindo o risco do resultado, você sabe que você pode se acidentar. E se o acidente acontecer, ele só aconteceu porque você andou a 300 km por hora, não estava programado pela espiritualidade. Se você resolve ter relação sexual com uma mulher ou com um homem sem o preservativo, você está assumindo o risco de ter o resultado de uma doença. Então, a doença que você pegou não é porque estava programado no plano espiritual. Você pegou essa doença pela tua escolha, pelo teu livre-arbítrio de não usar o preservativo. Se você passa embaixo de um telhado que a telha está prestes a cair e ela cai na tua cabeça, não estava programado pelo plano espiritual, não foi destino. Você viu que a telha poderia cair, você poderia desviar, você quis passar embaixo. Então, nem tudo está programado pela espiritualidade. As provas são programadas quanto ao gênero. Ao gênero. E vocês que têm medo de morrer, as pessoas que têm medo de morrer, quem estuda sabe que, depois que uma pessoa desencarna, ela entra num momento de perturbação. Essa perturbação pode durar segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, pode durar décadas e até séculos. Depende do espírito, de um espírito para o outro. Depende de muita coisa. Essa perturbação pode durar um certo tempo. Quando o espírito está pronto a reencarnar, ele também entra num momento de perturbação, porque o espírito vai se ligando ao corpo físico que está se formando, desde o momento da concepção até o momento do nascimento. Quando a criancinha nasce chorando, terminou a ligação. Nesse momento, o momento de perturbação do espírito com o corpo físico, no momento do reencarne, é muito mais penoso, muito mais dolorido, muito mais angustiante para o espírito do que o momento de perturbação do que ele desencarna. Então é muito pior quando você reencarna do que quando você desencarna, porque a morte não é quando você desencarna, a morte é quando você encarna, que você vai para a clausura. Estar dentro de um corpo físico é clausura, é exílio. Quando você desencarna, é libertação, é alegria, é felicidade. Você se liberta de um fardo que muito embaraçou a sua vida. Isso está em Kardec. Para quem estuda? Então, para aqueles que não têm esse conhecimento e ainda não estudaram, nós estamos aqui trazendo para vocês. Então, as escolhas, o que se fala na internet, as palavras proferidas, foi livre-arbítrio, não é? Foi livre-arbítrio. Foi escolha. Então, se também escolhe o que foi proferido, também se escolhe responder para o que foi proferido, tanto para o bem quanto para o mal. Quando resolvem lá destroçar uma criancinha, é livre-arbítrio. Foi escolha, mas vai escolher também responder por isso. Você, Paulo, aceita vir aqui? Pode vir, por favor, então. Eu vou pedir, Juliana, só um momento que você sente lá, porque eu vou conversar com o Paulo, e depois que eu conversar com o Paulo, eu vou sair e vocês continuam, vocês terminam o assunto da pineal. Por favor. Licença. Eu chamei esse rapaz aqui porque esse rapaz, ele é de Minas Gerais, Juiz de Fora. Ele vem toda quinta-feira ou quarta, e às vezes ele vem na quarta e na quinta. Ele vem de Juiz de Fora, ele pega o carro dele e vem aqui só para participar das reuniões. Tá? Esse rapaz, ele é médium. Ele é médium. Ele tem uma mediunidade muito aflorada e ele também desdobra. Ele desdobra consciente e ele vai nas trevas. E ele vê o que acontece nas trevas. Assim como ele conheceu logo, ele viu logo quem era o espírito do Pedro, pela mediunidade dele. A espiritualidade faz isso para confirmar as coisas que nós avisamos. Várias pessoas já vieram aqui, médiuns, e confirmaram. Pedro, é isso mesmo, continua, porque Deus faz isso. Isso se chama a universalidade da comunicação dos espíritos. Assim como mensagens que estão sendo trazidas aqui, estão sendo trazidas em outras casas. É para confirmar, isso está em Kardec, universalidade da comunicação dos espíritos. Então, o Pedro ficou muito assustado porque a gente fala dele, mas ele não fala dele. O Pedro não fala dele. Quem fala dele somos nós, os espíritos. Ele está canalizado. Ele está canalizado com Osho. É Osho quem fala, não é Pedro. Quando fala quem é o espírito dele, quando fala da evolução dele, não é ele. Não é ele que fala, somos nós, porque é necessário. Tem um mover, tem um propósito em tudo isso. Então, esse rapaz aqui, ele tem uma sensibilidade grande. Ele chegou para o Pedro aqui um dia, teve um dia que ele chegou aqui para o Pedro e disse, Pedro, eu não tenho acesso a Jesus Cristo, mas eu vejo Jesus Cristo em você. Eu vejo Jesus em você. E eu sei que se eu falar com você, vai chegar até Jesus. Olha o que ele falou para o Pedro. E o Pedro ficou abismado com tudo aquilo, porque o Pedro não se sente nada disso. Então eu queria que o Paulo comentasse sobre isso e comentasse com relação a algumas situações que ele passa nas trevas, porque ele foi um espírito das trevas, e não é espíritozinho pequenininho, não. Ele foi grandão. Foi tipo um mago negro mesmo. Só que ele se redimiu. Nessa encarnação, ele aceitou evoluir. Tanto é que ele sente forte no coração que ele não retrocede. Ele sabe que ele tem que ficar nesse caminho. E a plataforma de oração mudou a vida dele. Então, Pedro está sendo um instrumento da luz para trazer muitos que estão nas trevas para a luz. Não é só ele, são muitos outros que estão sendo tirados das trevas, tanto encarnados como desencarnados, e estão sendo trazidos para a luz por causa dos vídeos e de como a espiritualidade está usando ele. Então, Paulo, meu querido, eu queria que você comentasse sobre isso que você disse que viu Jesus nele e sobre as situações que você passa nas trevas e as coisas que você enxerga no Pedro, que você viu, que você enxerga não, que você vê, que você viu. porque não tem nada mais concreto do que isso. E não é alucinação, não é coisa da imaginação dele. Ele tem essa mediunidade. Pode falar, Paulo. Boa noite. Boa noite para todos. Eu conheci essa casa, plataforma de oração, foi através de um amigo. Ele pediu para mim estar assistindo. E eu não gosto de estar assistindo certos vídeos, porque antes de eu conhecer a casa, que desde o momento que você começa a assistir os vídeos, você vai até o que o cara está falando. E ele falava, no caso, de Exu das Trevas. E quando se fala em Exu das Trevas, o que, que vem na cabeça de todo mundo? Vem as trevas. E eu ia para lá. Aí eu comentei, eu falei, eu não quero assistir esses vídeos, porque se eu assistir esses vídeos, eu vou ter que ir para as trevas. E eu não quero mais as trevas. E eu sou uma pessoa, eu sou um médium, que eu não me achava em lugar nenhum. Então eu já tinha entregado a mediunidade, como tinha falado para Deus. Deus, eu quero devolver essa mediunidade para o Senhor, porque ninguém consegue me dar jeito. Eu não consigo me sentir bem em lugar nenhum. Eu começo a falar para as pessoas de trevas e as pessoas acham que eu estou ficando louco. Foi quando eu assisti os vídeos do Pedro. Eu falei, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá porque eu preciso conhecer esse serviço, essa obra. E eu vim aqui. Eu comecei o meu tratamento espiritual. Eu me achei. Então, foi uma coisa que eu tinha dentro do meu ser uma energia das trevas muito ruim. Então, eu começou o meu tratamento. Começou, como dizer, a minha libertação. Recebi uma energia nessa casa que eu não recebi em lugar nenhum. Então, eu resolvi a estar fazendo a minha mudança. Quando se fala em trevas, quando se fala em abismo, não queiram pagar para ver. Aqueles que não sentem, aqueles que acham que está inventando, é um caminho que quem está lá quer, de qualquer jeito, estar voltando, estar se melhorando. Então, que cada um faça suas escolhas, que cada um possa estar se melhorando, porque você não é obrigado a plantar, mas se plantar, a colheita é obrigatória. E, infelizmente, ninguém muda se não for para dor. Então, eu tive lá naquele buraco, lá, eu tive lá por muito tempo, acredito, muitos séculos. Então, eu vim para cá e o Pedro, ele começou a me escutar e que é o que me entendia, que eu conseguia me dar minhas respostas. E eu fui, estou aqui no meu tratamento espiritual. Então, as pessoas que ouvem, que estão assistindo, que comece a fazer suas escolhas para o bem, porque a hora é essa. E não queiram pagar para ver, porque o abismo, quando se fala em ranger de dentes, não queiram sentir o que é um ranger de dentes. Eu sinto até hoje, eu estou na carne, esqueci muita coisa, mas dentro do meu ser é uma coisa que está muito viva, os erros que eu cometi no passado. Então, que aprendam através da casa, através dos ensinamentos, para quê? Para não poder chegar onde que eu cheguei. Da escada que eu desci, eu vou ter que subir ela todinha. Mas a misericórdia do Pai é infinita. Mas a dor é essa. Então, você já viu o Cristo nas trevas? Não, não. Eu, infelizmente, eu não consigo nas trevas, tá? É um lugar onde tem muita guerra. Lá, quem tem a boca maior come o outro. Lá, a lei é do mais forte, tá? Então, eu, infelizmente, eu nunca consegui chegar a ver Deus. Eu consegui sentir Deus dentro dessa casa. Você sentiu o Cristo através do Pedro? Sim, sim. Sentiu. Eu consigo sentir tanto Cristo como o Criador, a fonte geradora dentro dessa casa. Então, Quando Pedro fala, o Pedro é como o Senhor Jesus, que é o pescador de almas. As palavras do Pedro têm força, entendeu? Ela tem energia. Quando se fala em vídeos através das palavras dele, ele está emanando energia. Ele está buscando quem tem que buscar, quem está preparado para a mudança. E quando se chega perto dele, não estou elogiando Pedro. Eu não elogio médio. Médio não foi feito para elogiar. O Pedro tem uma energia de estar se melhorando. Pedro é uma pessoa simples, entendeu? Não tem essa coisa de nariz empinado. O Pedro é um médio que está aqui, não é para ganhar dinheiro. O Pedro quer divulgar a palavra de Jesus. Então, quem tem sensibilidade, quem puder estar vindo dentro dessa casa santa aqui, vai sentir Deus, tanto perto do Pedro, quanto perto da Sabrina, quanto perto da Sônia, tanto perto de qualquer médio dessa casa, porque aqui se fala em caridade e união. Então, vai sentir a presença de Deus forte, sim, dentro dessa casa. A sua amiga que é médium, que é lá de Minas também, o que que ela viu aqui? Ela viu muita luz e muitos anjos e arcanjos em volta dele. Ela não conseguia ver o rosto da espiritualidade, mas conseguia ver as asas e, no lugar do rosto, muita luz ofuscante. Entendeu? Antes que falem, porque ele não tem esse conhecimento, mas nós temos. Antes que falem que a mediunidade da vidência, da clarividência, é mais fácil de ser enganada, e antes que falem que tudo isso eram clones, cascões astrais, com um ovoide na cabeça, ou que colocaram um aparelho, fruto da nanotecnologia do astral inferior, na cabeça da menina para implantar imagens que não existem, porque nós sabemos que você tem esse conhecimento. Antes de você falar isso, isso não acontece, não é da permissão do pai, não aconteceu com ela, ela viu, é a mediunidade dela. Deus mostrou para ela chegar para o Pedro e confirmar, para ela chegar para o Pedro e dizer: Pedro, continua, é isso mesmo, porque o Pedro está encarnado. E as coisas que acontecem aqui são diferentes de tudo que já aconteceu, porque não existe um canal do YouTube onde apareceu um médium canalizando e incorporando tudo quanto é espírito que canaliza e incorpora em outros médiums. Mas isso tudo está acontecendo porque tem um propósito. Tudo isso está acontecendo porque tem um porquê. Ninguém aqui está querendo roubar o trabalho de ninguém. Ninguém aqui está querendo plagiar o trabalho de ninguém. É um propósito divino, é um propósito do Pai, que as respostas virão na hora que Deus quiser que as respostas venham. Mas o que eu posso adiantar é que será daqui a pouco tempo. Ninguém vai desencarnar e vai vir depois, não. Vai ser agora, na presente encarnação. As respostas virão. Tem um grande mover em tudo isso. E através desta casa virão coisas novas, assuntos novos da espiritualidade. Lembra que está lá nos livros escritos? Estamos trazendo uma parcela diminuta da espiritualidade, porque tem muito mais? Sim, através dessa casa, através das mãos do Pedro e de outros médiuns que estão aqui, que vão psicografar, virá o novo que a espiritualidade vai trazer, sim. Antes de falar do novo, nós estamos falando, sim, de coisas velhas, de coisas que já foram trazidas, sim, para preparar o caminho para o novo. Porque o que muitos médiuns deveriam ter feito, que é estudar de verdade e trazer o conhecimento no YouTube para quem precisa, para quem não tem condições de comprar livros, o que muitos médiuns deveriam ter feito e não fizeram, por preguiça de pensar, porque pensou no bolso, falou: não vou falar, vou falar nos livros para vender livro, o Pedro está fazendo. O que muitos médiuns deveriam ter feito e não fizeram. Então nós vamos trazer. Tem muita coisa que a gente fala aqui que já existe, sim, e que muita gente está vendo como novo, como se fosse novo, porque não tem condições de comprar livros, porque nem sabe que esses livros existem, não tem acesso a esses livros. Então a gente está atingindo essa classe dessas pessoas, as pessoas mais pobres, mais carentes, que precisam desse conhecimento, que querem evoluir. E estamos trazendo todos esses conhecimentos da espiritualidade de graça. De graça, preparando o caminho para o novo que virá. Que quando o novo vir, essas pessoas vão ter acesso, vai ser anunciado aqui. E quem não tiver condições de comprar os livros, vai ganhar de graça. Nós vamos doar os livros para aqueles que não precisam. E o dinheiro dos livros que serão vendidos vai tudo para a caridade. Tudo para a caridade, não é para o bolso dos médiuns, não. Porque eles têm os seus empregos, muito obrigado. Eles têm os seus empregos. Não vai faltar nada para eles. Deus vai dar o que eles precisam para trabalhar para Deus. Assim é um verdadeiro servo do Pai. É aquele que serve por amor, de graça, de caridade, em prol dos seus irmãos, não enriquece com espiritualidade. Não fica toda hora fazendo vídeo no YouTube, 3, 4, 5 vídeos por dia, para poder o seu canal ficar em evidência, para você monetizar. Fica fazendo sensacionalismo no YouTube, dizendo que vai acontecer isso, que o mundo vai acabar, que vai vir um meteoro. O WhatsApp sai fora do ar, você grava um vídeo ao vivo. Ah, o que aconteceu? O WhatsApp fora do ar, o mundo vai acabar. Para poder ter visualização, para poder ter like. Não, aqui não vai ter isso. Aqui vai ter educação. Aqui é para te moralizar, para você se tornar moralmente mais elevado. Aqui é para te educar, aqui é para te exortar para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu progresso, para a tua evolução. E tudo de graça. Aqui é assim e sempre será. Como era antigamente, como era com os apóstolos do Cristo, como era com Paulo de Tarso, como era com todos os outros apóstolos, como era com todos os outros servos do Cristo que eram levantados, que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia acabou, não existe mais apóstolos. Hoje em dia só tem gente querendo fama, reconhecimento, querendo poder, dinheiro, fazendo de Deus comércio, fazendo de Deus para enriquecer. Não, aqui não. Aqui será a mediunidade como antigamente, a verdadeira mediunidade com Jesus, que não tem no YouTube. Dá para contar no dedo quantos canais sérios tem, no dedo, no dedo. E agora Deus está vindo, Deus está se manifestando através desses médiuns para consertar esses, para colocar esses no lugar deles. Não esperem vocês que o Pedro vai ficar falando mansinho e vai dizer: ai, eu sou só uma formiguinha. Ele é um guerreiro da justiça divina. Formiguinha passou, agora vai vir o dinossauro para educar vocês. Sejam vocês médiuns famosos ou não famosos. Esse tipo de espírito veio como os outros vieram. Ele não tem medo de ser decapitado, ele não tem medo de ser crucificado de cabeça para baixo, ele não tem medo de ser partido no meio. O que se fala, às vezes ele fica triste, cabisbaixo, mas ele levanta de novo, porque ele tem Deus dentro dele. E nós vamos continuar fazendo isso. Você sabe quem ele é. Fala para eles quem ele é. Teve um dos desdobramentos que eu tive, que eu encontrei com ele lá embaixo, e a guerra é grande. Ele já estava já com a armadura, com uma espada azul, e é um tipo de espiritualidade que a gente não tem noção de como que eles ficam totalmente desfigurados, sabe? E como que eles vêm para cima a todo custo no intuito de destruir, sabe? Então são coisas que as pessoas que não têm mediunidade, às vezes, para ver, para estar nesses lugares, que não tem nada de bonito, que a energia é densa, a energia é pesada, energia de desespero, entendeu? Não tem nada de bonito num lugar desse, não, entendeu? E quem vai para lá tá nesse meio. está nessas energias, que é o tal do ranger dos dentes. Então, que cada um faça a sua escolha, mas a guerra continua. E ele está no meio dessa guerra, guerreando para a paz, guerreando para a luz. Sim, não é de forma violenta, não é agressividade. Ele vai falar de forma incisiva, assim como nós. Nós usamos o jeito do espírito dele de ser para falar dessa forma. Desta forma, na outra canalização que nós fizemos, que o vídeo ainda não foi para o canal, que fala de vampirismo, esse vídeo vai depois, eu e a Kenaton canalizamos com ele. Mas antes de nós canalizarmos, não está gravado no vídeo. Nós colocamos, foi intuído a colocar uns salmos em hebraico. Tem no YouTube, salmos em hebraico. Podem acessar. É muito bom para a ligação com Deus. Salmos em hebraico. E uma música que se chama Kadosh, que fala de Deus. E ele se ligou muito com o Pai. Eu e Akhenaton tivemos que falar na mente dele para ele baixar a vibração, porque nós não estávamos conseguindo nos conectar a ele, porque ele foi muito alto. Nós pedimos para ele baixar a vibração dele. Vocês não têm nem ideia de quem ele é. Não tem nem ideia. Assim como foi há 2000 anos atrás, que o homem dizia quem era, e os próprios apóstolos duvidavam e não acreditavam nele. Nós estamos fazendo o mesmo. Hoje, de algo que não foi escrito na Bíblia, que não foi escrito em nenhum livro psicografado, lembra? Parcela diminuta do que há no plano espiritual. E foi de propósito. É a ordem de Deus que não fosse revelado. Nós estamos revelando agora para a humanidade. E muitos verão ele sendo usado por Deus em todas as línguas, fluentemente. Fluentemente. Em todas as línguas que se fizer necessário falar. Todas as línguas, inglês, grego, alemão, francês, a língua que precisar falar. Ele não é poliglota, ele mal fez um curso de inglês menos do que a metade do tempo. E foi há muito tempo, há muitos anos que ele fez o curso. Quem estuda inglês sabe que se não praticar, esquece. Vocês aguardem, porque vocês vão conhecer Deus. Vocês vão ver o que Deus é capaz de fazer, o que Ele pode fazer, o Deus de Israel, o Deus do impossível. Não mentores, mas Deus, o Pai, o Altíssimo. Eu quero agradecer a você por você ter falado, por você ter vindo. Eu vou descanalizar com ele, vou sair, vou terminar a canalização. Vocês continuam e finalizam o estudo. Muito obrigado. Quem está aqui agora é a Akhenaton. Que a luz de Aton esteja convosco. Então, voltando ao estudo da glândula pineal, essa glândula que funciona como uma antena que nos conecta com o mundo espiritual. Então, quem está buscando a espiritualidade, quem está buscando a evolução espiritual, quem está buscando, né, o autoconhecimento, a busca de si mesmo, né, quem está buscando se encontrar no mundo, saber quem verdadeiramente nós somos, né, que somos seres espirituais vivendo uma vida física, tem que cuidar dessa glândula pineal. Quando a gente cuida dessa glândula, a gente consegue se conectar melhor com o plano espiritual, a gente consegue ter mais discernimento, discernir o que é nosso, o que não é nosso, o que a gente quer alimentar, o que a gente não quer alimentar, quem nós queremos ser, quem nós não queremos ser, porque tudo começa na mente, né? Nós somos co-criadores da nossa realidade. A nossa realidade é co-criada por nós, né? O que a gente pensa, nossos pensamentos viram palavras, palavras viram ações, ações viram hábitos, hábitos constroem destinos. Então, tudo começa na mente, tudo começa nos pensamentos, tudo começa no plano energético e espiritual. Então, e tudo é uma coisa só, o plano espiritual e o plano material também. Então, a gente está aqui no plano material, a gente também tem que cuidar do plano material, porque o plano material influencia no plano espiritual. E nesse sentido, a Cláudia preparou alguns alimentos, porque ela é nutricionista, e ela preparou algumas dicas nesse sentido de que vão ajudar a gente a cuidar da nossa saúde, a saúde da glândula pineal. Então, gente, como estava sendo dito aqui, tudo é energia. Tá legal? Tudo é energia. E se tudo é energia, os alimentos também contêm essa energia, certo? E também, como foi explanado por ela e pela Sabrina, essa glândula, sendo o Wi-Fi, né, de forma grotesca falando, sendo o Wi-Fi do corpo, ela também consegue, ela precisa que o nosso corpo esteja em equilíbrio, bem nutrido, para que ela funcione. Então, como que é feito isso? Triptofano é o alimento principal, certo? Para a gente poder ajudar esse funcionamento e poder ajudar nessa conexão melhor com a quarta dimensão, como ela falou. Onde a gente encontra isso? Em sementes, girassol, alpiste. Eu achei até um pouco... Porque vocês vão achar estranho, não sei, mas alpiste, né? Mas é. E a gente, quem tem um hábito de comer comida viva, como eles dizem, ou se tem alguém aqui na plateia vegetariano, vai entender bem isso. Certo? Cacau, cacau mesmo, a fruta, hortaliças, enfim, alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, mais naturais, evitar o cozimento, porque isso também dificulta na absorção dos nutrientes, lógico, e aí eu estou falando de verduras que possam ser comidas cruas, né? Enfim, isso é difícil para a gente hoje em dia, né? Porque o tempo corrido, a gente pega uma embalagem, né? Uma comida pronta no mercado, micro-ondas, todo mundo faz isso, né? Então, esse tipo de alimentação industrial, com agrotóxico, que é muito difícil a gente evitar completamente isso hoje em dia, até pelo custo, né? O que a gente deve pensar, repensar essa coisa custo-benefício, porque às vezes a gente compra uma comida dessa, sei lá, uns R$15 e poderia estar investindo num alimento mais saudável, e não só por causa da glândula pineal, por causa de todo o funcionamento. Porque se o cérebro ele age conforme a nossa consciência, o intestino também, porque a serotonina, que vai ajudar na melatonina, que vai ajudar lá no, na glândula pineal, ela é produzida no intestino, por incrível que pareça. Em grande parte. Exatamente. Então, quer dizer, o intestino... É nosso segundo cérebro. É nosso segundo cérebro. Entendeu? Então, aquela história, quando a gente está muito tempo sem ir no banheiro, que fica, você vê que a gente fica inquieto, fica impaciente e tal, está precisando ir no banheiro. E em relação... Saúde intestinal. Exatamente. E em relação ao que dificulta, né, esse melhor funcionamento da glândula pineal e, lógico, de todo o organismo, alimentos industrializados, café. E não adianta, gente, o café orgânico, porque é a cafeína que é o problema. Então, lógico, vocês não vão aqui amanhã, não vou, não. Vai diminuindo, né? O fumo, refrigerante, enfim, esse tipo de coisa mais dentro da caixinha. É. Então, aquela máxima que a gente escuta, né? Descasca mais e desembrulha menos é o caminho, entendeu? Então, quer dizer, não tem nenhuma preparação aqui para eu dar para vocês, olha, amanhã vocês acordem, façam aquele café. Não. Mas tem essas dicas. Então, quer dizer, pensar um pouquinho mais é saudável, entendeu? Lógico, isso é com o tempo. E, enfim, em relação à calcificação, esse mesmo doutor, o doutor Sérgio, ele é psicólogo ou psicanalista? Isso eu não gravei. Na verdade, ele é médico, mas ele estuda bastante essa parte... Da psicologia, né? Também, mas da psiquiatria. Eu acho que ele atua como psiquiatra. Tá. E estudou bastante essa parte cerebral. Ele estuda bastante essa glândula, especificamente essa glândula pineal. E ele é bem, ele é taxativo nessa questão da calcificação. Ele não acredita muito nisso. Não, na verdade, não é que ele não acredita. Ele é não concorda com essa vertente. Não é que ele não concorde. É que ele fala que é um processo natural que acontece com a glândula pineal, a calcificação. Assim como acontece com os dentes, ele diz que não deixa de funcionar e tal. E aí, provavelmente não deve ter achado ainda um embasamento científico nesse sentido, talvez. Com certeza, porque né, se tem outras vertentes que pensam de outra forma, diferente. Mas, enfim, o flúor que seria aí o prejudicial, enfim, para acelerar esse processo de calcificação. Né? Então... Existem pastas sem flúor, que a gente poderia começar a pensar nisso, né? E água, tem como você fluorizar isso, a água que seria usando filtro de barro, ou então água ionizada, que consegue cortar essa molécula, ou no sol. Só que o sol tem que estar um sol bem quente, ficar com a água lá mais de 4 horas para poder tirar esse flúor da água. Né, essas foram as orientações que ele passou nesses vídeos dele. Então, basicamente é isso, gente. Não tem muito mistério, não é nada muito fantasioso, é uma coisa básica, só que, como eu disse, né, é muito mais fácil a gente pegar a coisa prática ali e ingerir e tal no corre-corre do dia a dia do que você parar, preparar seu alimento, entendeu? Perceber todo aquele processo, enfim. Então, fica aí a ideia para vocês pensarem. E mais esse estudo, né, sobre a pineal. Michelle, quer falar alguma coisa? Vocês ficaram, sei lá, alguma curiosidade, alguma dúvida? Que talvez, ou não. Então, é isso. Uma coisa que esse médico ele falou... Fala no microfone. Uma coisa que esse médico falou, quanto menos calcificação de apatica... Quanto menos está calcificado, mais fácil é o desdobramento, mais fácil para as pessoas desdobrar, né? Fazer as viagens astrais. E quanto mais cristais, mais fácil é as canalizações, o recebimento das entidades, né? Dessa ligação direta. Isso me fez fazer essa observação. É que ele fala que ele até brinca que quanto mais cristal, mais a pessoa incorpora. E ele faz assim no vídeo, até engraçado. Então, quer dizer, e isso é muito individual, não tem como, é como ela disse, cada pineal é de um jeito. Pode falar. Existe algum exame para saber se a sua glândula está calcificada? Então, não sei se esse exame, a tomografia, que é específica, ela perguntou, gente, se existe algum exame para verificar em que grau estaria a sua glândula pineal nível de calcificação. Não conheço. Esse exame que ele comenta, né, é uma tomografia, mas é para estudo geral. É nível cerebral. Entendeu? E aí ele consegue... Ver aquela região do cérebro bem ativa quando a gente, por exemplo, lembra de coisas passadas. A gente fica lá pensando no passado, uma viagem que eu fiz, aqueles bons momentos. Se você faz uma tomografia do cérebro naquele momento, você vai ver que a área relacionada à memória está bem ativa, que no caso é o hipocampo. Tem bastante circulação, tem mais circulação sanguínea, tem mais consumo de oxigênio e de glicose naquela área. Aí ele estava querendo dizer que a nossa mente, o que a gente pensa, o que a gente imagina, influencia no nosso cérebro. Mas tendência a esquecer coisas. Por exemplo, uma pessoa viajou, volta e diz assim, ah, como é que você consegue lembrar de tantos detalhes da viagem? Que eu não lembro. Será que essa pessoa tem uma glândula mais calcificada? Não, às vezes é só que não deu muita atenção para o momento presente, porque muitas vezes a gente está num local, mas a gente está com a mente voando. Então, a gente está ali e está pensando em mil coisas. E aí, às vezes, a memória não registrou muito bem ou não deu muita atenção aos detalhes. Depende. Assim, tem gente que é mais detalhista, tem gente que está mais focada no presente, consegue vivenciar melhor a experiência. Então, não necessariamente tem relação com isso. Doutora, o uso da carne como alimento? Por enquanto eu não tenho uma opinião formada em relação ao uso da carne como alimento. Dizem que o correto seria a gente não comer carne. Por outro lado, pensando e analisando, os animais também encarnam e desencarnam. E pensando assim, eu acho que o ruim é a maneira, a forma como os animais são tratados, como os animais são criados, como coisas, sabe? Esses maus tratos que existem na indústria alimentícia. Então, como são mortos também, porque morreu, foi embora, voltou. Eles vão reencarnando. O problema é como eles levam a vida, assim. E nesse momento do abate, dependendo se for com o abatedouro clandestino e tudo, a energia, ele já sabe, o bicho já entra ali com a adrenalina lá em cima. Então, você imagina, ele é abatido, aquela descarga de adrenalina na carne, aquilo... Estresse. Enfim, distribuído para a população. Então, a gente está consumindo tudo aquilo. Então, por esse lado, é lógico que eu vai fazer mal. Eu prefiro evitar. Enfim, mas... E mesmo os abatedouros, enfim, que coloquem música clássica para o bicho escutar, enfim, não é muito legal por causa da energia que tem, né, na hora do abate, enfim, do bicho. Não só no abate, mas durante a criação, porque ele fica preso num lugar, é muito estresse que vai acumulando ali, é muita antimatéria, vamos dizer assim, né, que vai acumulando. Também. Acrescentando em questão dos cristais. Os cristais, eles são formados pela calcificação dos tecidos da pineal, a partir da puberdade. Então, esses tecidos íons, eles se calcificam, formando esses cristais. Cristais da patina. Esses cristais, eles não interferem na funcionalidade da pineal. Pelo contrário, quando a pineal ele recebe as ondas magnéticas, né, da lua, de outras pessoas, porque as outras pessoas também são energias e emanam energias, essas ondas magnéticas é captada pela pineal e vai passando em cristal e é absorvido e lançado no hipotálamo, que é como se você se codificou, codificado, sabe? E passa a entender o que essas ondas magnéticas, a mensagem, a informação que essas ondas magnéticas estão passando. Então, quando fala cristal na pineal, não é como se fosse um câncer, não. É algo que acontece natural na pineal, mas não interfere nada no funcionamento dela. Entende? É tanto que esse médico mesmo, ele fez um estudo que recortou um cristal e parece uma comparação ou um tronco de uma árvore, porque a proporção de que vai aumentando a idade, aumentando as experiências e as energias passadas, vão formando lamelas, assim, ele chama de lamelas. Isso, igual quando exatamente. A gente corta um tronco de árvore e tem aquelas... ondinhas, então aquilo ali denota a idade cronológica da pessoa, como alelos, anéis. Ele chama de lamelas no vídeo, enfim, porque não sei se porque se trata do cristal. Enfim, e aí ele mostra de um jovem, de uma pessoa mais idosa, e quanto mais anéis idoso, ou lamelas existe, mais idosa a pessoa é. Então, quer dizer, exatamente, a correlação com a natureza é grande. Então a gente não está interligado. Está muito interligado. Está tão interligado que a gente nem imagina quanto está. Exatamente. O que mais tem a conexão, cara. E a pineal é uma prova viva, assim, e científica mesmo, do quão conectado a gente está. Não só com a natureza, com os ciclos da natureza, mas também uns com os outros. Está todo mundo conectado. O que eu faço afeta ela, o que ela faz afeta o outro, o que o outro faz afeta o outro. Está todo mundo conectado. Então, querer às vezes o mal do outro, querer o outro que o outro se dê mal, ou pensar mal do outro, é pensar mal de si mesmo, é querer o mal para si mesmo. Né? Então, é bom a gente estar sempre trazendo consciência, trazer consciência para o que a gente está pensando, o que a gente está alimentando na nossa vida. É. E, gente, só finalizando uma curiosidade, todos, bicho e gente, tem pineal. E hoje aconteceu uma coisa muito interessante, só para ilustrar, a vizinha estava chegando e os cachorros dela, do segundo andar, começaram a latir desesperadamente. E aí minha mãe até comentou, nossa, olha que interessante, né? A dona está entrando, eles estão latindo. A minha gata faz a mesma coisa. Quando eu estou chegando em casa, ela vem para... Igual um cachorro, ela vem para a porta. Miau. E minha mãe sempre comenta, Cláudia, é impressionante. É você entra no portão do prédio. O bicho faz isso. Então, está entendendo a conexão que a pineal tem com a quarta dimensão? Ainda mais bicho, que capta, né, é maior, é mais sensível. Então, é uma coisa verdadeira, é um estudo, sim, que precisa ser mais aprofundado. Né? E são menores, né? Ainda tem isso. Mas todos os bichos, todos os seres viventes têm pineal, ok? Isso, então, é isso. Isso prova para aqueles que são incrédulos, através desse estudo, que todos nós somos um. Todos. Independente se pessoa, se é um passarinho, se é um animal, se é a natureza, se é a lua, todos nós somos um. Porque viemos de uma mesma fonte de energia. Entendem? É por isso que a pineal também está relacionada. É por isso que a pineal ela também está relacionada no sentido de receptor, como a Michelle falou, todos nós somos um. Não só com a lua, mas também no sentido da terra, da natureza, da terra para a nossa galáxia e da nossa galáxia para o universo. Então, como ela falou, é tudo uma coisa só, todos nós somos um. E é isso. Então, esse foi o estudo, gente, da pineal. Espero que tenha ajudado, né? Ajude vocês, porque muita gente, o mentor veio falar um pouco de como cuidar da pineal. Então, muitas pessoas começaram a fazer perguntas no YouTube, nos comentários. Então, nós achamos importante, até mesmo para nós, porque nós aprendemos muito nesse estudo. E agora aqui nesse debate, cada um trazendo uma coisinha, né? Cada um trazendo um comentário, aquilo que entendeu, aquilo que estudou. Nós aprendemos. Esperamos que tenha ajudado vocês também a entenderem um pouco a pineal, a importância dela na questão mediúnica e cuidar mais do corpo, né? Mais da alimentação, de tudo, para que assim possa cuidar também desse órgão tão importante para o nosso relacionamento com Deus, com a espiritualidade maior, com o mundo espiritual e com outras dimensões. Bom, então é isso.